Dá licença. Oh, aí está toda a procissão. Sua Excelência? Saiu, queiram sentar-se. Foi naturalmente ter os companheiros para sentar na política do gabinete. Eu acho que deve ser a política moderada. É a mais segura. É a opinião de nós todos. É a verdadeira opinião. Tudo que não for isso é sofismar a situação. Eu não sei se isso é o que a situação pede. O que sei é que a Sua Excelência deve colocar-se à altura de que lhe compete, à altura de um Hércules. O déficit é o leão de Nemeia e é preciso matá-lo. Agora, se para aniquilar esse monstro é preciso energia ou moderação, eu não sei. O que sei é que é preciso talento e muito talento. E nesse ponto ninguém pode ombrear com Sua Excelência. Nessa última parte, concordamos todos. Mas que moderação é essa? Pois faça jus aos contos do poeta e ao cinzel do estuário como um sistema de moderação. Recorra aos heróis. Aquiles foi moderado? Heitor foi moderado? Eu falo de poesia, irmã carnada política, porque ambas são filhas de Júpiter. Sinto não ter agora os meus artigos. Não posso ser mais claro do que fui naquelas páginas. Realmente as melhores que tenho escrito. Ah, Vossa Senhoria também escreve? Tenho escrito vários artigos de apreciação política. Eu escrevo o inverso, mas nem por isso deixo de sentir prazer, travando conhecimento com Vossa Senhoria. Oh, senhor. Mas pense e há de concordar comigo. Talvez. Eu já disse que sou da política de Sua Excelência. E contudo ainda não sei. Para falar sempre em Júpiter, ainda não sei se ele é filho de Júpiter Libertador ou Júpiter Estator. Mas já sou da política de Sua Excelência. E isto porque sei que, filho de um ou de outro, há de sempre governar na forma indicada pela situação, que é a mesma já prevista nos meus artigos, principalmente o quinto.